tá escrito Edson, não Marcos. É o Marco na história. O barco navega, dizendo saudação vascaína. E nunca vejo duas vezes a mesma menina no banco do carona. Sempre é carona, apesar de ser táxi. Nunca cobra pra levar ali depois da drogaria Max. Abastece no posto S Max. Levou pra casa um abraço. Outras ligaram e não rola sanhaço, porque ela já sabe mesmo. Você não sabe, ficou sabendo na hora, não tem meio termo. Comprou lasanha, semi pronta, botou no forno, botou mais um forno na ponta de lápis. Papo chau, aventou o play de Jameson na Bert Paz. Meu pai tem AKA, tá descondicionado. Só não liga porque vai gastar gasol. Meu pai tem AKA, tá descondicionado. Só não liga porque vai gastar gasol. Com ar-condicionado, só não liga porque vai gastar gasol. Meu pai tem AKA, táxi com ar-condicionado, só não liga porque vai gastar gasol. Sempre que é Vasco, não aceita brincadeira de flamenguista. Se o time perde, ele nem vai pra pista rodar. Fica em casa até semana que vem. No normal só sai pras 2, 3 da tarde. Antes o sol arde, aí não vem que não tem. Toma café em casa, almoça no Barreto e janta no Fonseca. Bagunça no coreto e tomando corneto de sobremesa. Não tem de arroz no prato, prato sobre a mesa. A pá de obra na mão, ele começa a construir, não cessa. A não ser que alguém peça, a melhor peça. Que protege sua peça de forma inigualável. Nenhum ser é tão amável como seu filho, quero dizer, seu voyage. Leva pra casa, mas por ter errado o caminho, disse que nunca mais faz a viagem. Bom voyage. Meu pai tem AKA, tá com ar condicionado. Só não liga porque vai gastar gasol. Porque vai gastar gasol.